que brota. Vem chegando pra me avisar. Se o dia se alarga, é um agrado do tempo. Pra dar tempo de respirar. Crescendo cristalina nas águas sagradas, amor calmo de não se apressar. Se avança o pé concreto, ela zanga e não briga. Me lembra demais devagar. A terra são mulheres dançando em proteção. Da senhora de vestido branco, ela está também alecrim, arruda e abre caminho. O caminho iluminado